Senhor, sou fraco e preciso de ajuda. Alguém me acusa e diz que eu sou pecador. Me arrependi e confessei os meus pecados, mas do meu lado alguém me chama traidor. Eu não aguento relembrar o meu passado. Estou cansado de pensar no que ficou. Se me ajudares, com certeza me levanto e canto glórias para sempre em teu louvor. Repreende o acusador, livra o teu servo desta dor e me perdoa, me abençoa, meu Senhor. Repreende o acusador, livra o teu servo desta dor e me perdoa, me abençoa, por favor. Se alguém com ferro fere, então será ferido. Estou convencido, já paguei meu erro. Eu necessito entrar no teu santuário. Sou emissário de tua paz e teu amor. Se Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, fui perdoado há muito tempo, meu Senhor. Se me arrependo e me confesso, não há nada. É uma cilada do inimigo enganador. Repreende o acusador, livra o teu servo desta dor e me perdoa, me abençoa, meu Senhor. Repreende o acusador, livra o teu servo desta dor e me perdoa, me abençoa, por favor. Repreende o acusador, livra teu servo desta dor e me perdoa, me abençoa, meu Senhor. Repreende o acusador, livra teu servo desta dor e me perdoa, me abençoa, por favor.